sono. Entre sol e beijo o mar, com um trago que abandono e gosto a outro sabor. Dizes-me até amanhã que tem de ser que te vais. Só que amanhã, sabes bem, é sempre longe demais. Dizes-me até amanhã que tem de ser que te vais. Só que amanhã, sabes bem, é sempre longe demais.

rasgar da máscara sufocante. Pois é, pois é. Há quem viva escondido. Canal 2. Uma canção passou no rádio e quando o seu sentido se parecia apagar nos ponteiros do relógio encontrou no sexto andar alguém que julgou que era para si em particular que a canção estava a falar. E quando a canção morreu na frágil onda do ar ninguém soube que ela deu o que ninguém estava lá para dar. Um sopro, um calafrio, raio de sol, um refrão, um nexo enchendo o vazio. Tudo isso veio numa simples canção. Para que recordar se a sua imagem para não te deixar.

estes 2 anos sofreste enganos, deixa-os lá dizer. Quando a saudade se enfrenta, o amor aumenta e depois é que é. Ao longo destes 2 anos sofreste enganos, deixa-os lá dizer. Quando a saudade se enfrenta, o amor aumenta e depois é que é. Podes ver meu rosto, não tenho mazelas. Olha no meu corpo que está livre delas. E na minha alma lindo sonho anda, se eu puder um dia voltar a Luanda. Sei feira bonita, sei feira do campo, não segues o pão com sal do teu pranto. Sei feira bonita, sei feira do campo, não segues o pão com sal do teu pranto. Podes ver meu rosto, não tenho mazelas. Olha no meu corpo que está livre delas. E na minha alma lindo sonho anda, se eu puder um dia voltar a Luanda. Sei feira bonita, sei feira do campo, não segues o pão com sal do teu pranto. Sei feira bonita, sei feira do campo, não segues o pão com sal do teu pranto. Canal 2 da Antena Web. Se acaso eu não voltar cedo, se acaso vês que eu demoro, minha mãe não tenhas medo, é tudo porque eu namoro. De madrugada em segredo, descansa que eu não te acordo. De madrugada em segredo, descansa que eu não te acordo. Vou rondar sua janela, eu sei que ela vem espreitar. E ao pôr os meus olhos nela, os dela vou encontrar. E a lua junto à viela, para que eu possa namorar. E a lua junto à viela, para que eu possa namorar. Se o galo cantar cedinho, sou eu que venho a chegar. Vou cuidar-me no caminho, para ninguém de mim falar. A ti que me tens carinho, o meu amor vou contar. O galo cantar cedinho, sou eu que venho a chegar. Vou cuidar-me no caminho, para ninguém de mim falar. A ti que me tens carinho, o meu amor vou contar. No restaurante, almoçava largamente. A meio do café, o garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. Ao tombo vibrado, todo de um trago, e olhei pro homem, não pago, não pago.